Estamos na calçada, que me acordam, quem será? Uma sombra na fachada, de certo não vem por nada, sabe Deus ao que virá. Uma sombra na fachada, de certo não vem por nada, sabe Deus ao que virá. A sombra de mão em riste perguntou-me se sabia como há gente que resiste a cantar quando está triste e a chorar de alegria. Como há gente que resiste a cantar quando está triste e a chorar de alegria. Na teia passo partiu, o vento ficou mais frio, deitei-me e adormeci. No mesmo passo partiu, o vento ficou mais frio, deitei-me e adormeci. Yeah.